o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Mas é boa tarde, galera. Mais um Classic Rocks aqui na sua RioSulRádio.com. Como eu sempre digo, vou continuar dizendo, até as 14h, pra você curtir tudo que você tem direito, na altura que você quiser, do jeito que você quiser, não me importa o que você esteja fazendo, tá? Tá aí na boa, tá de boa, como diz a galera, portanto, curtir o seu rock and roll do jeitinho que você gosta, todo sabadão, é sagrado, então não deixa ninguém encher seu saco, tá? Se tranca aí no seu quarto aí, fica na boa, tá ok? Bom, olha, hoje resolvi fazer mais uma vez aqui faixas dos primeiros álbuns. Olha, eu confesso a vocês que, olha, tem banda que eu dispensei, cara, que não consegui achar nada que fosse, não, nada que fosse ao nível do programa Classic Rocks para poder tocar. Por exemplo, Alice Cooper, o primeiro álbum do Alice Cooper, pelo amor de Deus. O primeiro do Judas Priest, eu consegui achar uma música aqui que dava para tocar, mas não é lá também grandes coisas, não. E por aí vai. Tem álbuns, tem grupos que não tem como, cara. Então, começando também, ninguém começa a 1000 por hora, né, cara? Como dizem os chineses, para você andar 1000 quilômetros, você tem que dar o primeiro passo, tá? Então, até o cara se firmar, tem bandas que, como você vai saber, a primeira que eu vou tocar, e logo no primeiro álbum já arrebentou, né? Nem todos conseguem fazer isso, tem talento e sorte, não é mesmo? Bom, olha, primeiros álbuns a gente começa, tinha que ser, né? Black Sabbath, meu amigo, 1969, do álbum Black Sabbath, vamos lá. Turn around quick and start to

aí, ó, Mr. Blaze Bailey. É, esse cara foi vocalista do Iron Maiden, do Wolfsbane. Aliás, Wolfsbane, que no outro programa aí eu vou tocar pra você. Tá? Wolfsbane com Blaze Bailey. Você ouviu aí do primeiro álbum, Born in a Stranger. Tá? Esse primeiro álbum dele é de 2000, cara, pra você ter uma ideia. Ele foi sempre vocalista de outra banda. Isso aí é a carreira solo do Blaze Bailey. O primeiro álbum solo dele foi Born in a Stranger. Tá ok? Bom, o que, que eu tô fazendo? É, foi a última música. Eu tô perdidinho aqui, cara. É. Black Label, Born to Lose, Black Label, Zakk Wylde, aquele guitarrista que foi revelado pelo Ozzy Osbourne. Accept, Tired of Me, ainda com o Yuji Owoodo, se você preferir, os vocais. Aerosmith com grande Steven Tyler. Esse cara é incrível, cara. Um dos maiores vocalistas que eu já vi até hoje. E vão lançar álbum novo esse ano e vocês vão ouvir aqui em primeira mão, hein? Walking the Dog é o nome da música. E CDC, It's a Long Way to the Top if you wanna rock and roll. Van Halen, Run with the Devil e Black Sabbath, a faixa Black Sabbath, do mesmo título, 1969, meu camarada. Você imagina o que, que isso não causou em 69, não é mesmo? A gente vai pro break e volta, não sai daí. Classic Rocks. Pois é, Classic Rocks hoje, batendo saudades aqui dos primeiros álbuns de bandas e cantores conhecidos e famosos, né, cara? Sempre bom lembrar o comecinho, pra você ver como é que é, como eles começaram, se já começaram em cima, pra baixo, mais ou menos. Tem gente que começa bem e acaba bem, cara. Tem uns que começam bem, faz aquela mercadoria no meio e depois volta a fazer coisa boa. Mas isso aí não vem ao caso, a gente tem que ficar julgando. Eu não sou crítico musical, tá? Eu apenas escuto e digo, gostei ou não gostei. Bom, olha só, primeiro álbum do Manowar. Gosta do Manowar? Vamos lá ouvir Metal Days. Vem comigo. Classic Rocks. Me free. Heavy metal, loud as

Yeah. Olha, Gotthard, eu sempre digo pros meus filhos que a gente tá sempre aprendendo, cara. Eu conheci essa banda através dos meus filhos. É, isso aí, bandas mais atuais, mais de hoje, tá? Eu mostro eles as coisas antigas, eles me mostram as coisas novas, e assim a gente vai trocando e eu sempre saio ganhando. Você vai fazer o quê? Se antigamente tinha rock de mais qualidade, cara. É a minha opinião, gente. Não sou dono da verdade. E se por acaso eu for, eu tô vendendo, hein? Não quero ser o dono, não. É fria. Bom, você ouviu aí Gotthard Rush? A anterior foi Glenn Hughes, cara, que foi baixista e vocalista do Deep Purple. Aí chegou a tocar também, não, Led Zeppelin, não, que isso, não viaja não, Adolfo. Com Black Sabbath, é isso. Chegou a cantar junto com Black Sabbath também. Olha, Glenn Hughes e Pat Troll, você ouviu Hold Your Life, Dio, mais uma vez aí. Semana passada vocês ouviram aí o especial do Ronnie James Dio. Rainbow in the Dark, eu disse que era uma das minhas músicas prediletas, o primeiro álbum do Rainbow, tá? Só que saiu o primeiro álbum do Rainbow, não é do Dio não, tá bom? Def Leppard, Rocks Off. Def Leppard tem uma curiosidade, cara, o baterista perdeu o braço, sabia disso, no acidente? Botou um braço mecânico e continuou tocando, cara. Cara, não é qualquer um que consegue isso não, meu camarada, tá ok? Ó, anterior Metallica do primeiro álbum, Seek and Destroy, se não me engano, 1981, primeiro álbum do Metallica, e Manowar, Metal Days, tá bom, né? Vamos fazer o seguinte, a gente vai pro break, na sequência tem mais pra você. Classic Rocks. Pois é, hoje você tá ouvindo aí no Classic Rocks aí faixas dos primeiros álbuns de bandas e cantores famosos, né, cara? É sempre bom a gente, como eu já disse aqui, a gente ouvir e ver como eles começaram, como eles estão hoje, como foi durante a carreira, você que acompanhou seu ídolo, e saber mais ou menos, porque sempre tem altos e baixos, cara, porque a música depende da criação, da inspiração. Inspiração nem sempre você tá inspirado. Tem álbuns bons, álbuns médios, mais ou menos. Aliás, no Road Crew, sempre leia Road Crew. Eles têm lá, escolhem uma banda, e lá eles põem os excelentes, os imperdíveis, e aqueles que eles não falam que é uma porcaria, só falam assim, toma cuidado. Eles são bem sutis, né? Então eu colocaria, é uma mercadoria, tá? Porque sempre tem um álbum que eles fazem por imposição da gravadora. Porque antigamente os contratos eram feitos assim. Você fazia o contrato, você tinha que fazer tantos discos por ano, tá? Então você tinha que cumprir aquela meta. Às vezes o cara fazia nas coxas, meu amigo. Fazia aquele álbum ridículo ao vivo. Todo cantor e grupo, ou grupo de rock, se você perguntar, tem sempre um álbum que eles nem ouvem, nem querem ouvir falar. Nem tocam em shows. É isso mesmo. Bom, mas não é esse caso aqui do programa de hoje, não. A gente vai começar com Ice and Earth. Faixa título, a música também que diz o nome da banda. Ice and Earth. Vamos lá. Classic Rocks. Together now, crush the colors, do it now, in the light, in the world. We'll be right back.

Olha, cara, na minha opinião, um dos melhores primeiros álbuns foi esse aí do Kiss, cara. Tem 5 músicas, tem Cold Jam, tem... Nossa, agora me perdi. Rock and Roll Night não é do primeiro álbum, tá? Não adianta você chutar aí que não é do primeiro álbum. Cold Jam, Firehouse, Struder, Não, a Story of Love também não é não. Bom, só sei que tem 4 ou 5 músicas do primeiro álbum aí que realmente dá pra gente pensar e escolher. Tá aí, eu prefiro Cold Jam. Você ouviu aí Kiss, Cold Jam, Judas Priest... Rock'n'Roller, eu falei pra você que a música é sofrível, mas dá pra rolar, dá pra enganar um pouquinho no primeiro álbum do Judas. Motley Crue, Come On and Dance, Queen, Keep Yourself Alive, Iron Maiden, Phantom of the Opera e Ice on the Earth, ICDF é o nome da música também. Tá ok? A gente vai pro break e volto com uma última sequência pra você. Não saia daí. Classic Rocks. Eu tô falando aqui procurando o microfone, cara. Eu não acredito nessa. O Marquinhos tá escangalhando de rir aqui, ó. Eu tô começando a falar sem o microfone na mão. Que é isso, gente? Que é isso? É muito rock and roll na cabeça, pode ter certeza. Bom, chegamos aí à última sequência pra você do hoje. O programa tá aí dos primeiros álbuns, da faixa dos primeiros álbuns de bandas famosas. Tá ok? Bom, e a gente vai começar com uma que eu tenho certeza absoluta. Eu não gosto de unanimidade. Nelson Rodrigues já dizia que toda unanimidade é burra, mas às vezes eu discordo dele. Porque essa aí eu tenho certeza que todo mundo vai concordar. Led Zeppelin, How Many More Times, do Led Zeppelin 1. Vamos lá. Yeah.

Bom, tá aí, ó, Udo ou Udo, se você preferir, Go Back to Hell, né, faixa do primeiro álbum da carreira solo do Udo, que foi vocalista do Accept, tá? Não confunda as duas coisas. Rush, Find My Way, Rainbow Man on the Silver Mountain, mais uma vez o Dio aí, ó. Fazer o quê, né, o cara? O cara é o cara, meu amigo. Leonard Skinner, Simple Man e Led Zeppelin, How Many More Times. Gente, ó, chegamos a mais um final de mais um Classic Rocks. Lembrando vocês, semana que vem tem mais, com certeza. E hoje, sabadão, como sempre, meu amigo, se for dirigir, não beba, cara. Tá ok? Classic Rocks.